Ricardinho CDs, David CDs, os Morais do Centro. O safado do meu marido me traía que só de vedói. Ele me chifrava igual boi chifra cowboy. Mas por coincidência, zerei minha vida. Vi o safado com a minha melhor amiga. Ah, minha vida agora é cachaça e paredão. Vou dar PT no meio da multidão. Se não valorizar, agora vai perder. Cabra safado, tu merece é morrer. Minha vida agora. Estoura, princesa Ivá. Eu sempre sozinha em casa, toda perfeitinha. Era do tipo Maria Santinha. O safado do meu marido me traía que só de vedói. Ele me chifrava igual boi chifra cowboy. Mas por coincidência, zerei minha vida. Vi o safado com minha melhor amiga. Ah, minha vida agora é cachaça e paredão.